Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e, infelizmente, por desencontro de agendas, Murilo não pôde estar com a gente para fazer a gravação desse episódio. Mas não tem problema, o importante é que a caravana do Hit não pode parar. Temos que continuar com os episódios, não é verdade? Então, hoje Murilo não pôde estar. Em outras situações, provavelmente ele é quem vai segurar a peteca do Hit, né? Que possivelmente eu também não vou poder fazer alguns episódios e ele seguraria a peteca tranquilamente, não tem problema não. Inicialmente, gostaria de informar nossos canais de contato. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso site, que é o www.runitwice.com.br, através da nossa página no Facebook, que o caminho é facebook.com/hitpodcast. E no Twitter nós somos @HitPodcast. A gente recomenda também que vocês ouçam esse podcast através de agregadores e não somente através do navegador, né? Do Chrome, do Edge, do Firefox. Você pode ouvir também através de agregadores, que é uma maneira muito mais prática de ouvir podcast, né? No Android você pode instalar o aplicativo Podcast Republic. No iOS, você que usa iPhone, você pode usar o aplicativo Podcasts. Em todos os dois, basta que você procure lá o campo de busca, digite Run Twice, vai aparecer nosso bannerzinho do podcast, você clica e depois marca em assinar. A partir daí você passa a receber nossos episódios automaticamente no seu celular. É fácil, você pode ouvir no carro, você pode ouvir, enfim, no lugar que você quiser, é muito mais prático. A gente recomenda muito que vocês usem, ouçam os episódios através de agregadores. Lembrando também, para quem já usava esses aplicativos desde o início, provavelmente não vai estar recebendo nesse momento os episódios novos, porque a gente teve que fazer uma pequena mudança no feed, a gente mudou o link do feed, então vocês aí que estavam com a assinatura desde o início, a gente pede que reassinem o podcast, né? Desinscrevam e inscrevam novamente, que aí você vai acabar pegando o feed novo e recebendo os novos episódios, ok? Para quem usa o iTunes, a gente pede que vão lá no iTunes, procurem por Run It Twice para poder avaliar a gente, né? E marquem lá 5 estrelinhas pra gente, que assim o iTunes recomenda o nosso podcast para outros ouvintes que gostem, eventualmente gostem de poker, gostem de esportes e tal. Então a gente pede que vocês avaliem a gente lá no iTunes, certo? Além disso, a gente sugere a vocês que acessem nosso site e se inscrevam. Escreva o seu e-mail na nossa lista de e-mails, que a gente pretende fazer algumas promoções exclusivas por lá, né? Basta que você clique na página principal, você vai ver lá o bannerzinho para poder cadastrar o seu e-mail, ou no corpo dos nossos artigos também vai ter um linkzinho lá para poder fazer o cadastro do seu e-mail, tá ok? Vamos agora para alguns comentários e menções do pessoal que interagiu com a gente aqui através dos podcasts, através de e-mail, através dos nossos artigos. A gente queria fazer uma menção aí ao Murilo K2, ele fez um comentário no nosso site, a gente agradece por ter acessado, por ter gostado dos nossos artigos. O Mix Mariano também entrou em contato com a gente, acho que é Mix Mariano que pronuncia o nome dele aqui, então a gente agradece também. E o William Souza, né, nosso ouvinte assíduo aí, ele deixou um comentário nos episódios de variância e do artigo sobre torneios Live Turbo que eu escrevi, e a gente até gostaria de ler um pouquinho desse comentário sobre os torneios Live Turbo que o William deixou. Ele diz assim: rapaz, esses torneios Turbo Free Roll são minha casa. Lembro que no início, antes de comprar alguns livros, como o livro Verde do Poker e Poker, a Essência do Texas Hold'em, eu jogava bem loose. Ainda acertei muita noção, sabia só que jogar em late position favorecia e que o 3-bet era muito valor. Então enfrentei muito esse risco. Percebi que estava dando algo errado e realmente mudei meu jogo. Certamente meus lucros e resultados também caíram, porque a minha imagem era de um jogador muito passivo. E por outro lado, entendi mais sobre range, pot odds e spots mais adequados. Com certeza jogar tight nos níveis iniciais desses torneios é o mais indicado. Se o baralho não ajudar, ribai. Do contrário, você vai logo perceber se aquele é mesmo ou não o seu dia. É o primeiro artigo do Hit que eu leio. Sou assíduo dos podcasts e de cara vi o meu passado e a minha base do poker ser listada aqui. É emocionante, caras. Muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns. Rafa e Murilo, bom trabalho a vocês. É isso, William. Eu procurei nesse artigo passar um pouquinho do que eu vejo nos torneios live, né? Em geral, eles são turbo, né? Com tempo bastante apertado. E a ideia não é traçar uma regra. Na verdade, é uma estratégia que eu gosto de utilizar nesse tipo de torneio e que eu resolvi colocar aí pra galera e ver como é que a galera se comporta, como é que o pessoal prefere jogar esse tipo de torneio, que estratégia adotar, né? Eu botei lá qual é a minha estratégia. E que bom que você gostou, que você se identificou. A gente agradece aí seu contato mais uma vez. Outro contato que a gente recebeu aqui foi do Bruno Braga. Bruno Braga escreveu assim pra gente: parabéns pelo trabalho, pessoal. O podcast está cada dia melhor. Tenho um home game há pouco mais de 2 anos e ele me traz uma renda extra interessante. Teve um tempo no qual eu estava desempregado e que foi até minha renda primária. Se forem fazer um episódio sobre home games e desejarem uma participação para dar uma incrementada no podcast, seria um prazer participar. Grande abraço. A gente agradece, Bruno, sua sugestão, né, por você estar acompanhando a gente aí também. E é um tema interessante, realmente, né, falar sobre os home games e tal. A gente vai, quem sabe, aí avaliar a possibilidade de encaixar esse tema em um dos nossos podcasts, tratar sobre eles aí, que a gente tem certeza que é o dia a dia da maioria da galera que ouve a gente aí, né, participar de home games e tal. A gente tem também uma pequena correção para fazer. No último episódio, a gente cometeu um pequeno erro e vamos aproveitar aqui para poder fazer a correção. A gente, quando estava falando sobre os tipos de poker, a gente mencionou sobre o Irish Poker. Quando a gente falou dele, sobre passou pelas regras e tal, a gente disse que no Irish Poker a gente recebia 3 cartas e descartava uma para jogar com 2 a partir daí. Na verdade, não são 3 cartas. A gente recebe 4 cartas e descarta 2 no Irish Poker. Né? É um erro pequeno, mas tem que ser corrigido. Né? A gente falou que eram 3, na verdade não são 3, são 4 cartas e descartam 2, valeu? E também no último episódio, a gente lançou uma promoção para sortear dólares no PokerStars para quem compartilhasse o nosso episódio anterior. Então a gente fez esse sorteio, quem ganhou foi justamente o Mix Mariano, que fez o contato que eu mencionei aqui mais cedo. Então ele compartilhou lá, ele fez um comentário no Facebook. E Mariano, entre em contato com a gente para poder passar seu usuário do PokerStars para que a gente faça o depósito para você, valeu? Muito obrigado aí pela participação, pelo compartilhamento e fique acompanhando a gente aí para você, quem sabe, ganhar outras promoções também. Sem mais delongas, vamos pro episódio. Então, entrando aqui na pauta desse episódio, hoje eu tô aqui com Paulo Longo. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, como é que tá? Tudo certinho. Paulo foi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer quando eu vim morar aqui em Juazeiro. Né? Assim que eu cheguei, eu comecei a me informar onde é que tinha um lugar que eu pudesse jogar poker e tal. Soube do clube que tem aqui na região, né, em Petrolina. E por conta de frequentar esse clube, eu acabei conhecendo o Paulo. Paulo é um amigo que eu fiz lá, né? Ele administrava o clube de pôquer da cidade de Petrolina. E é uma pessoa muito centrada, muito séria, muito educada e que joga um pôquer de qualidade, diga-se de passagem. Né? E hoje obrigado. Hoje eu trouxe ele aqui para poder a gente fazer essa entrevista com ele, né? Porque ele tem muita coisa para dizer a gente aqui. Ele, como eu já falei, ele já teve o clube de pôquer, já administrou o clube. Ele teve a oportunidade também de ensinar pôquer numa universidade, que é uma experiência também bastante interessante, que ele tem coisa para poder dizer a gente aqui. E eu acho que hoje vai ser uma entrevista bastante interessante para a galera do mundo do pôquer. Paulo, por favor, se apresente, me diga quem é você, qual é a sua formação, qual é a sua idade, de onde você é, se você tem filho, se você é casado, conte um pouquinho de você pra gente aí. Vamos lá. Meu nome é Paulo Longo, eu tenho 50 anos, sou casado, tenho 3 filhas maravilhosas, trabalho na Caixa Econômica e por conta, inclusive, do meu trabalho na Caixa é que eu acabei saindo aqui do Paraná, indo passar um tempo, fiquei 1 ano em Natal e depois 2 anos em Petrolina. Sou um jogador de pôquer recreativo, né? Não sou profissional, né? Meu trabalho é na Caixa Econômica, né? Mas jogo com regularidade. Consigo ter no pôquer também um incremento de renda através dos resultados que eu já obtive aí, né? Me diga uma coisa, Paulo, tem quantos anos, eu sei que é uma pergunta difícil, mas tem quanto tempo que você conheceu o poker? Como foi que você entrou nesse mundo do poker, aí que você virou um jogador, e depois, como foi que surgiu a ideia de ter um clube de poker? Conte um pouquinho pra gente aí. Bom, eu conheci o poker por volta de 2008, em 2009 comecei a jogar um pouco mais no poker online. Eu sempre gostei de jogos de baralho, jogava truco, cacheta, canastra, todos os jogos de baralho aí, né? Eu tive, inclusive, uma coleção que saía em fascículos nas bancas, né, com 50 e poucos fascículos, que falava sobre jogos de pôquer no mundo todo, né? Show de bola. Eu realmente sempre me interessei por jogos de baralho. E, então, em 2009 que eu comecei a jogar um pouco mais, comecei a jogar Real Money no PokerStars, e depois de algum tempo comecei a perceber que assim poderia ter alguns resultados aí, e comecei a procurar em Curitiba, onde eu morava na época, Sim. um local onde eu pudesse jogar. Eu sabia que existia através da internet, fui atrás, encontrei a Liga Curitibana, que foi onde assim eu realmente cresci muito, né? Aprendi bastante, joguei muitos torneios. E uma coisa interessante que aconteceu, assim, que eu acho que diz respeito à questão do aprendizado no poker. Sim. Coincidentemente, eu nunca tinha ganhado um torneio. Eu tinha feito ITM em alguns torneios. A Liga Curitibana tem uma frequência de pessoal, assim, bastante grande, né? Sim. Frequentemente realizam torneios grandes. E eu ganhei o meu primeiro torneio, cravei o meu primeiro torneio justamente uma semana depois de ter terminado de ler o livro do Léo Belo, Aprendendo a Jogar Poker. Eu tenho ele que tá aqui na minha frente, o vermelho. Isso, que é um livro para iniciantes, né? Assim, e que me mostrou esse fato de ter conseguido ganhar meu primeiro torneio depois de ler o livro, me mostrou, opa, isso aqui é uma coisa que a gente precisa estudar. É, não é só um jogo legal, não é só um jogo que desperta adrenalina, que você vai e aposta tudo, né? Mas tem um sistema, tem uma estratégia. E a partir daí eu comecei a estudar, né? Então eu passei a ser um estudioso do poker, né? De ler vários livros, procurar artigos em sites, assinar revistas de poker, né? Sim. E fui crescendo aos poucos, assim, né? Consegui alguns resultados bons, como numa mesa final de BSOP, vários torneios, né? ITM, alguns torneios, e então fui crescendo aí nesse aprendizado, nesse desenvolvimento, nesse esporte. Muito bom, muito bom. Já tem até um BSOP, não sabia desse detalhe, não. Esse BSOP que você pegou o FT aí, onde foi, quando foi? Conte aí pra gente. Foi Curitiba, em 2011. Eu fiquei em sétimo lugar, tive uma premiação na época em torno de 30 mil reais nessa mesa final aí do BSOP. Muito bom. Já entrando um pouquinho na questão do clube, Paulo, como foi que surgiu a ideia de você montar um clube em Petrolina? Porque assim, você falou que você é aí do Paraná, foi para Natal, veio para Petrolina e que toda essa sua movimentação é em função do emprego na Caixa Econômica que você tem. E a ideia de montar um clube? Você já tinha um clube em outro lugar e trouxe essa ideia para cá? Aqui foi que surgiu? Como é que foi isso? Então, foi mais uma questão de oportunidade mesmo. Porque em todo lugar que eu vou, não só nos lugares onde eu morei, mas sempre que eu viajo a trabalho pela Caixa, eu sou instrutor da Caixa também, então tenho a oportunidade de viajar bastante, né? Em todos os lugares que eu vou, antes de ir, eu procuro pela internet, né, se tem um local para jogar poker. Então já, assim, conheço muitos lugares pelo Brasil afora, né? Já joguei em Fortaleza, já joguei nas cidades que eu morei, em Ponta Grossa, em Natal, em Curitiba, em Petrolina, já joguei em Porto Alegre, já joguei em São Paulo, já joguei em Brasília, já joguei em Vitória. Todo lugar que eu vou, eu procuro um local. Não foi diferente quando eu fui transferido pela Caixa para Petrolina. Aí eu fui pesquisar e eu vi que tinha um site e procurei entrar em contato com as pessoas, mas poucos dias depois o site saiu do ar. E quando eu cheguei em Petrolina, eu já tinha ligado e conversado, na verdade o clube estava fechado, né? E eu conversei com as pessoas e falei, olha, se vocês quiserem, eu posso ajudar a organizar nessa reabertura do clube. Então eu acabei me associando. O clube, na verdade, já existia, né? E eu acabei me associando para ajudar na organização, para ajudar a desenvolver torneios, para aproveitar um pouco da experiência que eu trazia de ter jogado, né, torneios em vários clubes pelo Brasil. E aí foi assim que surgiu, então, como uma oportunidade de ajudar no crescimento, no desenvolvimento do poker e da associação, e ao mesmo tempo com esse desenvolvimento, com esse crescimento, poder ter torneios melhores para poder jogar também, né? Então foi pensando em mim mesmo também, né? Eu ia falar isso agora, diga a verdade, você ficou foi louco quando você achou que não ia ter um lugar pra jogar poker aqui. Aí você, vou abrir uma casa nessa zorra aqui, porque senão eu vou ficar sem jogar, não foi isso não? Realmente foi um pouco por aí, né? Mas preciso dizer que não fui eu realmente que montei, porque já existia, e embora tivesse fechado, né? Tava desativado só, você só foi um empurrãozinho que faltava pra voltar a abrir. Exato. Então já existiam as pessoas que conheciam, né, os jogadores, tinham referências, tinham contatos, tinham telefones, então foi só uma questão. Eu me associei para ajudar nessa organização, para ajudar com ideias, para ajudar com trabalho. Eu tinha sempre tive uma ideia assim de dizer, olha, se a gente vai, ou se eu vou participar de alguma coisa assim, eu quero que seja muito organizado. Eu quero que seja colocadas as regras com o regulamento da ADTP, né, e que seja cobrado, né? Às vezes até as pessoas, eu sei que me achavam um pouco chato, né? Porque era uma cobrança assim, inclusive com aquelas manifestações excessivas. Coisas, né? É verdade. Eu trago isso um pouco da minha vida, né? E levei pro poker também. Por outro lado, eu acho que aos poucos, com isso a gente acabou criando uma geração de jogadores aí em Petrolina que sabem se portar num torneio, quando vão jogar um BSOP, quando vão jogar outros torneios, que conhecem as regras, que vão cobrar que as regras sejam cumpridas, né? E que também não vão perder oportunidades de fazer uma jogada, de defender uma mão forte que tenham por ter dúvidas sobre a forma de apostar, sobre, né, várias questões aí. Então acho que isso acabou sendo bacana também. Entendi. É assim, você falou de que as pessoas às vezes não gostavam da sua postura e tal, mas assim, para quem está do outro lado também é importante perceber esse tipo de coisa, porque não deve ser tranquilo, não deve ser fácil controlar uma casa com 40 pessoas, 40 caras jogando e se exaltando muitas vezes e tal. Com certeza, levando bad, o mimimi rolando e se estressando. Batendo aquele ace no river, né? Que aí o cara quer comemorar, quer gritar, quer dar um chupa, alguma coisa assim, né? Pois é, exatamente. A gente até falou disso na outra entrevista, quando havia aqui, a gente falou exatamente disso. Realmente não deve ser fácil, e ser Caxias talvez não seja um defeito, e sim uma qualidade, até para poder manter a postura, porque também é um ambiente pequeno, né? O barulho incomoda as pessoas, tem gente que gosta de jogar mais concentrado, tem gente que tá ouvindo uma música e tudo mais. Então, se não for assim, realmente a coisa descamba pra desorganização mesmo. Exato. Então, assim, pelo que você me disse, sua primeira experiência como, talvez primeira e única, como administrador de um clube, digamos assim, foi aqui em Petrolina, quando você veio pra cá. Isso. Assim, por curiosidade, quando eu estava em Ponta Grossa, onde eu estou morando hoje, de volta, tinham me oferecido sociedade, né? Talvez até pela minha postura enquanto jogador, assim, porque eu procuro manter sempre a calma, a educação, né? Então, tinham me oferecido sociedade e eu estava pensando nessa possibilidade de aceitar essa sociedade num clube de pôquer daqui, que acabou não se concretizando justamente porque eu fui transferido, né? Ah, entendi. Então estava prestes a embarcar numa experiência dessas aqui em Ponta Grossa e acabou acontecendo aí em Petrolina. E quando você voltou, o clube já estava aberto? Já. Teve nesse período aqui também, como acredito que no Brasil quase todo, onde existe uma organização razoável, né, o poker está crescendo. Né? Embora a gente vive um momento de crise econômica aí que reflete em tudo, né? É verdade. Mas mesmo assim tá tendo um crescimento e o clube aqui tá bem estruturado, tá bacana. Show de bola. É interessante, né? Você ver cidades assim do interior do Brasil já com clubes estruturados, com uma galera já assídua e jogando e tal. É bem interessante de ver isso, né? Muitos, muitos lugares estão assim já. É. Aqui no Paraná, nós temos muitas cidades que têm clubes de pôquer. Eu tive esses dias em Maringá, que é uma cidade do interior, mais ou menos do porte de Petrolina. Ah. E tem um clube lá que tem com um salão assim com umas 15 mesas de pôquer, mais ou menos, que realiza frequentemente torneios semanais com 10k garantido. Então tem um desenvolvimento muito grande. Aqui tem Londrina, tem Cascavel, tem Foz do Iguaçu, tem União da Vitória, tem Guarapuava, tem Ponta Grossa aqui, tem várias cidades aí do interior que tem bons clubes de pôquer em funcionamento, né, com torneios regulares e tal. Então a gente às vezes não faz ideia da dimensão que isso tomou no Brasil. É verdade. Foz do Iguaçu, inclusive, é bem conhecido, né? Vai ter, acho que a próxima etapa do BSOP é lá. Tá tendo até essa tela de contestar. Foz do Iguaçu é uma cidade turística, né? O BSOP sempre coloca etapas em cidades que sejam turísticas, até porque já tem uma estrutura hoteleira. Sim, boa, né? Então Foz do Iguaçu é uma etapa que já está assim consolidada, né? E é muito bonita, inclusive, a cidade. A visita às cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu, é muito bacana. Então o pessoal aproveita para fazer um turismo também. Já leva a família vai fazer o turismo, o cara fica lá jogando o torneiozinho dele, né? Inclusive, né, vamos ver se eu consigo ir para Foz do Iguaçu, quem sabe a gente se encontra ou encontra pessoas aí de Petrolina, né? É verdade. BSOP desses. Aqui na Bahia, com relação aos clubes ainda, aqui na Bahia eu sei que as grandes cidades têm clubes, né? Eu sou de Salvador, então lá hoje tem três clubes que eu sei que existem, né? Já grandes e tal. E tem Feira Santana, tem Conquista. Aqui em Juazeiro não tem, mas tem Petrolina, que é vizinho. Né? Eu acho que tem o Jacobina também, que eu já vi os amigos comentando e tal. Então, assim, as grandes cidades eu sei que tem. E vejo muita gente no interiorzão jogando também aí. Com certeza. Uma outra coisa, Paulo. Porque assim, um clube, de ponto, você se associar, você montar um clube de pôquer, é um negócio como outro. Né? Você está botando um negócio, certo. Você vai dedicar seu tempo, você vai investir dinheiro para poder montar a casa, comprar as mesas e tudo mais. Como é que se faz? Se é que se faz? Um estudo de mercado para saber se aquela cidade tem público para sustentar um clube de pôquer. Né? Porque assim, numa capital é muito mais fácil, né? A população é maior, então proporcionalmente as pessoas acabam, sempre tem gente para poder estar na casa jogando. Mas muitas vezes numa cidade menor, esse risco seja um pouquinho maior, né? Porque você talvez não tenha tanta gente assim. Claro, você sempre vai ter jogadores, mas talvez não ao ponto de sustentar um clube, né? E tornar ele viável para se montar. Como é que se faz isso numa cidade menor? Olha, pensando um pouco no surgimento desses clubes, até nesses lugares todos que eu passei, eu vejo assim, que eles surgiram sem ter muito uma etapa formal assim de pesquisa, de um estudo de mercado. Foi na tentativa e erro. O que aconteceu foi assim, que com o crescimento do poker, os home games se tornaram cada vez mais comuns. Os amigos que se reuniam, assim, às vezes são os amigos da empresa, às vezes são os amigos da faculdade, enfim, né, se reuniam e começava a jogar. Ali, de repente, aparecia alguém que conhecia melhor as regras, né? Normalmente o pessoal começa a jogar na modalidade de cash game. Aí, às vezes, não, vamos fazer um torneio, às vezes até de modalidades diferentes e tal. Aí um empreendedor dentro desse grupo vê que a coisa está aumentando. Ó, a gente começou com 5, passou para 10, hoje a gente tem 15, 20, já tem que fazer no salão de festas de um prédio, porque reúne bastante gente. Aí um empreendedor, uma pessoa com visão nesse grupo, diz aí, peraí, acho que eu vou organizar isso aqui. Já que o pessoal está se reunindo sempre para fazer, eu vou alugar um espaço, comprar umas mesinhas bacanas, vou trazer esse pessoal para jogar aqui. Então, na maior parte das vezes, o que aconteceu foi isso. O que eu vejo, assim, é uma coisa um pouco mais séria em termos de planejamento, de estudo de mercado, é assim, quando já existe um clube na cidade, uma pessoa resolve ou acha que tem mercado potencial para outro. Entendi. Né? Aí, nesse caso, eu acho que já precisa de um estudo um pouco mais consolidado, né? Até para saber, assim, eu sei que eu vou ter alguns jogadores, sei que alguns outros vão continuar jogando lá. O que eu vou oferecer de diferencial para eu trazer esses clientes, né? Sim. Então, eu acho que o processo tem sido mais ou menos por aí. Tem um surgimento praticamente natural, porque o pessoal começa a jogar, começa a se reunir, de repente é muita gente, já não tem local, a gente tem que arranjar um local, então vamos sistematizar, vamos organizar isso aí, né? E aos poucos, quando há um crescimento ainda maior, alguém vê, opa, acho que já dá para entrar na concorrência, né? Tem espaço para mim, né? É, exatamente. E aí, assim, o que eu acho fundamental para isso é você equacionar muito bem o investimento que você faz. A princípio, o investimento para você criar um clube de pôquer não é tão grande, porque são basicamente, você tem que ter um espaço, você tem que ter as mesas, você tem que ter um freezer para ter algumas bebidas, um ar-condicionado, né? As cadeiras. Um ar-condicionado, né? As cadeiras. O pessoal para trabalhar, que normalmente muitas vezes é remunerado com a própria realização dos torneios, não, muitas vezes não é um custo fixo, né? Então você acaba tendo custo fixo de aluguel. Para a implantação, você tem mais a parte do mobiliário, televisão, você tem que ter o sistema para rodar o torneio, né? Não é investimento muito grande. Então, o importante é assim, você não fazer um investimento grande demais para que possibilite você ter um período de adaptação, de conhecimento, trazer as pessoas, conhecer, sem que isso afete demais a quantidade de recursos que você precisa colocar. Porque tem uma coisa em relação ao poker que é assim, para você poder ter um crescimento, se você quiser crescer rápido demais, não é sustentável. Acontece em alguns lugares, isso aconteceu, por exemplo, aqui em Ponta Grossa. As pessoas começaram a organizar jogos, principalmente cash game, que se tornaram cada vez mais caros. Em pouco tempo, praticamente inviabilizou o poker. Pessoas ganharam grandes quantias, pessoas perderam grandes quantias e, de repente, não tinha mais gente para jogar. Então, assim, o crescimento no poker, ele é lento. Para ser sustentável, ele é lento. Você tem que ir trazendo pessoas, tem que ter torneios baratos, você tem que ter free roll, você tem que ter torneio universitário, porque as pessoas vêm para jogar um torneio barato, num ambiente legal, num ambiente agradável, e essas pessoas, aos poucos, vão começando a gostar, vão começando a querer estudar. Eu vejo isso em Petrolina, por exemplo, quantos jogadores chegaram no torneio universitário e que hoje estão jogando num nível bem maior. Eu vejo postagens no WhatsApp e tal, né, das pessoas discutindo, já discutindo num nível bastante bom, questões de variância, de jogadas num nível mais avançado, de estratégias, né, de hand de mãos, etc. Uma série de questões aí que são pessoas que eu vi jogar as primeiras vezes o torneio universitário sem saber muito bem o que estavam fazendo lá, né? De gaiato no navio. Eu tenho um ás na mão, eu vou ao win. Eu tenho um ás na mão, eu vou ao win qualquer jogada, né? Ou eu pago qualquer ao win tendo um ás na mão. Uhum. E hoje eu vejo essas mesmas pessoas, assim, discutindo no nível bastante mais aprofundado as jogadas, né? E conseguindo resultados, chegando ITM assim, de uma forma consistente. Mas esse tipo de torneio, muitas vezes, para o clube, não é rentável. Ou pelo menos assim, não é lucrativo. Mas você precisa ter esse torneio, porque esse tipo de torneios é que vai formando os jogadores que vão realmente continuar, que vão se interessar, que vão depois querer jogar torneios um pouco mais caros, mas com uma perspectiva de premiação melhor também. Então, talvez, você entende que talvez no início, pelo menos, mais interessante é você procurar formar a base de jogadores, né, incentivando a vinda de novos jogadores, para daí você pensar em outras coisas, como jogos mais caros e coisas do tipo. Exatamente. Eu sempre uso esse exemplo do universitário, né? Porque assim, o universitário de hoje vai ser o profissional de amanhã. E se ele aprender a jogar num clube bacana, onde ele goste, onde também tem outras questões, principalmente em cidades pequenas, assim, né, que as pessoas saibam, que a família saiba, por exemplo, que é um ambiente bacana, onde ele pode jogar, que o cara não vai lá para perder tudo que ele tem. Né? Ele vai lá para jogar um torneio de 10 reais, vai gastar às vezes 20, 30 reais, que ele gastaria tomando uma cerveja em qualquer canto. Tomando uma cervejinha, né? E pode sair de lá com uma premiação grande, às vezes de 800, 900 mil reais, dependendo da quantidade de pessoas aí, né? Mas esse universitário de hoje, né, que vive ali com o dinheiro contado e tal, ele vai ser o profissional de amanhã. Vai ser o advogado, vai ser o arquiteto, vai ser o engenheiro, vai ser o médico, que vai continuar gostando daquilo, que já vai ter experiência, que vai jogar num nível melhor e que vai estar jogando. A possibilidade de jogar um torneio mais caro no futuro próximo, não é isso? Exato, vai jogar BSOP, vai jogar outros torneios e vai jogar também no dia a dia, vai querer um torneio assim, de um nível um pouco melhor, com uma premiação mais atraente também, né? Então acho que é por aí que se dá o crescimento e o desenvolvimento dos jogadores. Me diga outra coisa, Paulo. Você sente que ainda existe algum tipo de insegurança falando em termos jurídicos, né? Em termos de legalidade, para quem quer ou quem pretende montar um clube de pôquer? Você sente que ainda existe isso ou isso já faz parte do passado totalmente? Olha, eu acho que está muito, muito mais pacificado hoje em dia. É, dizer que não existe totalmente é um pouco prematuro, talvez. Basta ver o que aconteceu há pouco tempo atrás no H2 em São Paulo. Foi fechado, é o maior clube do Brasil, é um clube que não tem, assim, que funciona, que tem site na internet, que tem divulgação, que tem marketing, que tem propaganda, que tem outdoor na rua. É, ele funciona tranquilamente, mas a qualquer momento, uma determinada autoridade, né, que ainda não tenha uma opinião formada, que ainda não tenha refletido sobre o assunto, pode tomar uma decisão. É, mas o que a gente vê assim, é sempre uma decisão de momento, ela nunca prospera. Por que não prospera? Eu estudei bastante essa questão legal através da lei de contravenções penais, que é a lei que rege os chamados jogos de azar. Exatamente. Eu estudei, inclusive, alguns casos específicos, né? Cheguei a ler alguns inquéritos que foram feitos, inclusive um que aconteceu em Curitiba, deve ter sido por volta de 2010. As pessoas foram, né? A autoridade policial foi no local onde estava sendo jogado um BSOP, falou assim, olha, o torneio pode continuar tranquilamente, mas a gente sabe que tem um pessoal jogando cash game aqui, então vem todo mundo. Aconteceu, as pessoas foram conduzidas à delegacia. O Igor Federal, que é o presidente da nossa Confederação Brasileira de Texas Hold'em, você, né? Você viu a postagem dele hoje? Não vi. Eu tava esperando você terminar de falar, mas já que você tocou no assunto, eu vou antecipar. Por coincidência, logo antes da gente começar a conversar aqui, eu vi uma postagem de Igor Federal, coisa de 2 ou 3 horas atrás, falando que essas duas batidas que houveram na H2, no final do ano passado, que já saíram as decisões com relação a isso virou um processo, e que ambas as decisões foram em prol do poker e que não há problema, já criou-se uma certa jurisprudência por conta desses dois processos, de que o cash game não é ilegal. Ele postou agora, pouco antes da gente começar a conversar. Bem, bem atual. Coincidência retada. E não foi diferente o que aconteceu lá atrás, porque assim, quando você tem um processo, um inquérito, você tem que tipificar o crime no qual as pessoas incorrem, sim, ou a contravenção, sim. No caso a lei não é de crime, mas sim de contravenção. Quando você vai tipificar a contravenção, o que as pessoas estão fazendo? Pô, estão explorando jogos de azar. Aí você vai buscar o que é um jogo de azar. E pela legislação... E depende mais de 50% da sorte para poder ser, exato, vencedor, não é isso? Então, assim, tem algumas pré-condições na lei, que é isso, você tem que depender total ou substancialmente da sorte para você ganhar, ou você joga contra uma banca que tem chance maior de ganhar do que o apostador, e é o caso dos jogos tipo roleta, bacará, blackjack, etc., que algumas pessoas sempre ganham. Mas a casa sempre ganha mais. E no poker você joga contra outras pessoas. A casa cobra uma administração para fazer o torneio, mas você está jogando contra outras pessoas ali, está sentado em volta à mesa, jogando um contra o outro e vai premiar aquele que chegar lá no final. Então, assim, nunca se conseguiu tipificar uma contravenção, um crime. Então, o que acontece fatalmente é isso. As pessoas são liberadas, desculpa aí, foi mal, tal. Então, assim, cada vez mais, e cada vez que acontece isso, aquilo mesmo que você falou, fortalece ainda mais essa jurisprudência. Não é legal porque as pessoas estão lutando umas contra as outras. no primeiro momento, até mancha a imagem, porque você Sim. vê, por exemplo, imprensa dando uma cobertura desse tipo de situação de uma maneira bastante equivocada. Exato. E quem tá do outro lado não conhece o mundo do poker, interpreta do jeito que a imprensa tá jogando Exato. Nos peitos dele. Então, assim, a pessoa não tem discernimento, não conhece para poder saber que aquilo é legal. Então, esse tipo de atitude acaba manchando um pouquinho, arranhando um pouquinho a imagem do poker, do clube, etc. A gente sabe que no segundo momento, a gente até falou disso no último episódio que eu gravei com o Murilo, né, a gente tocou nesse assunto também da regulamentação, né, e a gente falou exatamente disso. No primeiro momento, ele mancha a imagem. Depois, tudo segue a vida, Até segue normalmente. Porque normalmente, mas aí, daqui que você explica... normalmente, assim, a notícia, que o desmentido que sai sobre uma notícia nunca é tão grande quanto a notícia. Nunca é. A negativa nunca é igual à positiva. Então, você faz uma manchete de página inteira, estourada uma banca de jogo. Dá a impressão assim, que as pessoas estavam lá com máquinas de videopôquer, com roleta, com, né, blackjack, com outros jogos assim, e que foi estourado um cassino ilegal. Aí as pessoas, às vezes, colocam lá no rodapé da terceira página, dá uma linha dizendo, olha, não aconteceu nada, o inquérito foi arquivado. Não foi exatamente assim. E aí, assim, muitas vezes o estrago já está feito, né? Até porque a sociedade brasileira, assim, qual é a ideia que a sociedade brasileira em geral, tirando o público que gosta do pôquer e que conhece, a ideia que o imaginário brasileiro tem é o filme de faroeste. O pôquer que as pessoas conhecem é aquele saloon, né, com aquela mesinha que fica sempre num canto, perto do piano lá do cara tocando, né? Maverick, estilo Maverick, né? Exato, estilo Maverick. E aí, assim, as pessoas, um sempre tá com eyes na manga, volta e meia termina em morte, né? E as pessoas estão lá, um tentando roubar o outro. O coroa com charuto numa mão, o copo de uísque na Exatamente. Outra. Exatamente. Aquele clima meio underground. Isso. Então, assim, essa é a ideia do, digamos assim, de 90% ou 80% da sociedade brasileira, se falar em pôquer, a única coisa que elas conhecem sobre pôquer são essas imagens que elas veem em filmes. Então, assim, é um processo lento, que está sendo muito bem conduzido pela CBTH, aproveitando todas as inserções possíveis em programas de esporte, né? Algumas mídias assim, que hoje dão um pouco mais, por exemplo, a Band Esportes, ESPN. Semana passada teve uma reportagem de 5 minutos na Globo News, aqui no jornal da emissora local aqui, TV aberta, também fez uma reportagem sobre um torneio que o clube estava fazendo aqui em Petrolina, né, de uma maneira bem saudável, bem, bem interessante para o público leigo. Exato. E essas coisas são conseguidas, essa reportagem, inclusive, aí sobre o 50K, né, foi conseguida por pessoas que procuram os meios de comunicação para fazer, o pessoal vem, muitas vezes não conhece, mas ele acha legal, legal, vamos fazer e tal. Esse trabalho aí é fundamental também que as pessoas façam de convencimento. Desmistificar aquela imagem, né? Exatamente, você falou a palavra certa, é desmistificar, né, essa imagem que existe. Voltando um pouquinho para a administração do clube de poker, né, que você teve a experiência aí, como é que se faz para poder definir uma grade de semanal de jogos no clube? Porque, assim, você já falou que é importante você ter aquele torneio baratinho, ter o free roll, mas a gente sabe que o clube não consegue só se sustentar com isso, então você tem que ter uma variedade de jogos nessa grade aí. Como é que se monta uma grade? É na tentativa também? Já existe algo na cabeça de quem monta que deve ser mais ou menos naquele formato? Tem que ter muito cash game para poder gerar reiki? Como é que funciona isso? Na montagem de uma grade, normalmente você parte de algumas ideias que você já tem. Então você junta, assim, a experiência, no caso, né, eu quando eu cheguei no clube aí, né, você tinha a experiência de uma pessoa que já conhecia os jogadores locais, e você tem uma outra experiência trazida de jogos em várias cidades, em vários locais, então você junta as duas coisas, e você vê, ó, vamos partir dessa grade aqui, define dias da semana, né, você sabe que vai ter jogadores que só vão jogar torneios mais baratos, você sabe que tem jogadores que acham que para valer a pena ir até lá tem que ser um torneio que seja um pouco mais caro, mas com uma premiação mais atraente, né? Então você faz um mix baseado no... Isso é fundamental, o conhecimento dos jogadores que você tem. Mas ela é muito dinâmica, você tem que estar sempre disposto a modificar em função do feedback que os próprios jogadores te dão. Ah, esse aqui tá legal, E assim, o feedback acaba sendo muitas vezes a própria participação. Parte, né, Paulo? Porque assim, do ponto de vista do jogador, eu acho que a boa parte dos jogadores vão sempre querer aquele torneio mais deep, parte deles vai querer o torneio mais barato, com tempo de blind maior, e muitas vezes pra casa isso é inviável, né? Tanto do ponto de vista do tempo, porque você não vai levar a madrugada toda até 7 horas da manhã fazendo o torneio, né? Porque você também complica o torneio e tal. Também do ponto de vista da manutenção, claro, do clube, né? Porque não é interessante que você tenha um torneio e que as pessoas não façam rebuy, que as pessoas não façam ADON. Então, assim, você tem que achar o meio termo, né? Claro. E torneios mais deep tem que ter, assim, um preço de inscrição mais alto para que o Reiki também possa pagar as despesas operacionais. Então, realmente, é um mix dessas coisas. E o cash game, que é, assim, aquilo que muitas vezes se torna mais atraente para o clube, que traz mais receita, e que os jogadores que jogam sabem que a variância é muito maior, tem suas vantagens e desvantagens, né? A vantagem que muitas vezes as pessoas buscam, assim, eu não quero jogar um torneio que, se eu for, eu vou ter que ficar num dia de semana até 2 horas da manhã para chegar numa mesa final, para chegar a ITM e tal. Eu quero ir jogar um jogo que eu possa levantar depois de ter jogado meia-noite, 1 hora e embora. Exato, na hora que eu tô cansado, né, eu levanto, vou embora, troco minhas fichas e vou embora. Então é preciso que você tenha essas possibilidades todas aí, né? Mas é preciso estar tá muito antenado e ter um relacionamento legal com os jogadores para ouvir muito eles também, né? Na formatação disso, e a própria participação acaba sendo um feedback bastante interessante também, né? Quando você vê que está assim, uhum, reduzindo a frequência no determinado dia da semana, no determinado estilo de torneio, você tem que lançar alguma coisa nova para estimular as pessoas e usar como um ensaio para ver se é realmente aquilo, se as pessoas gostaram, se está legal, se está vindo mais gente participar. Paulo, existe um padrão com relação ao reiki dos clubes, ou isso é realmente muito variável? Né? Cada existe uma espinha dorsal de pro rei que gira em torno disso para os torneios, ou tem gente que abocanha mais, tem gente que abocanha menos? Eu acredito que, assim, não posso dizer que eu conheça a realidade nacional disso, né? O que eu posso dizer é assim: em média, o rei que gira em torno de 10 a 20%, estou falando em termos de torneios, né? O Reiki gira em torno disso, de 10 a 20% do buy-in. Em alguns casos, além do Reiki, as pessoas colocam o dealership, né? Ou chip dealer, que é uma quantidade adicional de fichas, né? Num valor mais barato, e que ele é usado para o pagamento do staff, das pessoas, dos dealers, das pessoas envolvidas. Então, ele ajuda a reduzir as despesas do clube. Então, assim, pela minha experiência, ter jogado em vários clubes por aí, pelo Brasil afora, né, isso gira em torno de 10 a 20%. No cash game, a maior parte dos lugares, o reiki é em torno de 5%. Então, cada mão é descontado 5% do pote. Aí, as casas têm regras específicas quanto, assim, pote abaixo de tal valor não é tirado reiki. Acima de tal valor não ultrapassa. Então, assim, o reiki máximo é X. Então, isso são definições locais aí de cada casa. De maneira geral, o reiki num torneio de 10 a 20%, o reiki do cash em torno de 5% do pote. Outro dia eu vi um profissional, eu não me lembro agora qual deles foi, comentando no Twitter, que gostaria muito de ver nas casas, acho que foi até Vitão que faz a transmissão. Vitor Marques. Que gostaria muito de ver, Vitor Marques, de ver sitting goals nas casas de poker, e que não se vê muito por aí, né? Pra casa não é tão interessante, né? Infelizmente. Mas seria um negócio muito, muito legal de ver realmente, né? Os sitting goals nas casas dos clubes de poker por aí. O que você acha? Olha, alguns torneios do clube aí, na verdade, não deixavam de ser sitting goal, né? Até porque a gente não tinha um público tão grande assim, né? Mas acho que ele estava falando um modelo numa casa maior que você tenha várias mesas de city goal. Senta, quando completar 9, começa a jogar, terminou, começa outra. E eu entendo que é um modelo interessante, não vejo por que a casa não possa fazer isso, né? Porque vai trazer resultado para casa também, né? torneios mais rápidos, turbo, que as pessoas saibam que também assim, podem jogar um torneio sem demorar tanto. Às vezes eles podem jogar dois ou três no mesma, na mesma noite ou no mesmo dia, né? É uma ideia interessante, né? Fazer aí fechado, né, com 9 ou com 18 jogadores, digamos, né? Um turbo. Mas, é, assim, imagino que tem que ser numa casa com uma estrutura um pouco maior para você ter, ter a quantidade de jogadores necessários para você fazer vários city goal aí. É, eu acho que dava para ajustar até de uma outra forma. Tipo, é, eu, a gente vê, pelo menos eu tenho visto, vi em Salvador e eu vejo por aqui também, o torneio, enquanto a galera vai sendo eliminada do torneio, as pessoas montam uma mesa de cash, que na verdade a galera pede que o cash seja montado. Mas num lugar maior, com mais mesas disponíveis, né? Talvez fosse possível você botar uma mesa de cash, um sitting goal em paralelo, né? Para quem fosse eliminado, que quiser jogar o sit ali. Uma espécie de um last chance. É, exato. O cara caiu do torneio, o torneio normal, semanal ali, faz um... Ali mesmo, já tá ali, a mesa tá livre, tem um dealer livre, pronto. Já joga um sitting goalzinho rapidinho ali, né? Blade de 12 minutos, blade de 10 minutos. Negócio bem correria pra poder, só pra dar uma dinâmica, né, pra galera não ficar parada e tal, até pra galera que não quer, que não pode jogar o cash, entra ali no City Golzinho e continua na casa, né, consumindo, enfim. É, uma ideia interessante, acho que deve ser pensada aí e dá pra implementar sim. Vamos pular pra parte do poker na universidade. Conta pra gente como foi sua experiência aí de dar aula de poker na Univasf. É, eu confesso que assim, se tivesse me falado isso algum tempo atrás, eu teria dado risada, né? Sim, vou dar aula de poker na universidade. Para com isso, né? Pois é, menos. Mas assim, foi muito bacana, foi uma experiência bem legal mesmo. Como é que surgiu isso? Nós tínhamos um jogador, clube, que era professor da Univasf, da Universidade do Vale do São Francisco. Universidade Federal. Já tinha conversado com ele para a gente, quem sabe, em algum momento, na universidade, fazer uma divulgação, fazer uma aula, exposição, falando sobre o poker, para falar sobre essa questão de legislação, para falar dos estudos, né, de que o poker é um esporte de habilidade, um esporte da mente e tal. Mas, na verdade, com o objetivo de apresentar o poker para quem não conhece e também de atrair gente para vir para o clube, não é isso? Sim, exatamente. Para atrair até as pessoas que já jogavam com os amigos, algumas pessoas que não jogam, mas gostariam de aprender, e para mostrar assim, olha, é uma coisa legal, porque às vezes algumas pessoas se sentem um pouco intimidadas de entrar num clube de pôquer, justamente por essa... ignorância, digamos assim. Por essa ignorância, por essa ideia pré-concebida que a sociedade geral tem com o pôquer, né? Então a ideia era essa. E assim, eu fiquei até surpreso quando um dia ele chegou e falou assim, ó... tá aprovado, vamos fazer um curso de pôquer na Univasf, né? Eu falei, nossa, mas a coisa tomou um vulto aí grande, né? E assim, a gente precisa dar o crédito aí pro professor Fabrício, que foi quem realmente fez isso, tomou a peito a tarefa aí, apresentou no Departamento de Educação Física, onde ele dava aula, né, e disse que foi interessante, porque assim, pode ser proposto uma matéria específica sobre qualquer jogo, pode ser sobre xadrez, sobre damas, sobre gamão, sobre handebol, sobre vôlei, mas aí, nas primeiras conversas, assim, mas peraí, mas pôquer, o que você tem para ensinar? Como é que você vai manter um curso 360 horas para falar sobre pôquer? Eu tô achando que é pouco. É verdade. Com certeza é pouco. Mas vamos pensar assim, no imaginário daquelas pessoas que não conhecem o pôquer, vamos pensar assim, pôquer deve ser mais ou menos como truco, alguma coisa assim, né? Senta e começa a jogar e acabou. Se vier carta, você ganha. Se não vier, você perde. E acabou. E ele tinha preparado uma grade de matérias, e de repente o pessoal lá começou a regalar os olhos, né? Assim, nossa, estatística, probabilidade, controle emocional, tomada de decisão, sim, tantas risco, coisas, né? Hands de mão, né? Psicologia, comportamento não verbal, todas as coisas que estão associadas, né? E claro, outras questões como a questão do equilíbrio, do controle emocional, mas o controle financeiro também, e depois... Sim, a gestão de bankroll e tal. Noções mais avançadas, gestão de bankroll, noções mais avançadas de torneios, parte inicial, parte intermediária, parte final, tá? Então o pessoal começou a ver, poxa... Tem matéria pra caramba aí, né? E aí a Univasf também é uma universidade assim, nova e foi inovadora nesse sentido, né? A gente tinha um curso de pôquer na Unicamp, em Campinas, né? Que é reconhecidamente uma universidade assim, de ponta e inovadora em muitos sentidos, né? E a Univasf foi a primeira universidade pública onde... Federal do país, né? Isso, federal onde se conseguiu colocar o curso de pôquer. Eu lembro que teve num blog aí da cidade uma discussão muito grande, principalmente com uma pessoa aí que entrou várias vezes lá e falou, pô, é um absurdo isso, é o fim da educação no Brasil, porque em vez de estar ensinando aí os filósofos, né, estão ensinando as pessoas a apostar dinheiro, e várias pessoas entraram lá conversando, né, e procurando mostrar e falando dos estudos e tal, e assim, essa pessoa não se convenceu, né, mas o debate foi uma coisa bacana. Sempre saudável, né? E cada um tentando encontrar argumentos para o seu ponto de vista. O que a gente percebeu, assim, no determinado momento que a gente parou de debater, assim, porque a pessoa simplesmente não queria abrir os olhos, né? E eu não estou dizendo aqui que ela precisava ser convencida disso, porque ela tem o direito de ter a opinião dela, né? Mas eu via muitas coisas que ela falava que eu concordava. Assim, filosofia tem que ter nas universidades. Filosofia é uma coisa... Uma coisa não impede a outra. E uma coisa não impede a outra, exatamente. Você não deixa de fazer uma coisa porque tem a outra... Conseguiu colocar esse curso, legal, porque não vai no departamento de um outro curso, então, colocar aquelas coisas que acha importante também. Mas, ao mesmo tempo, da pessoa ter um pouquinho mais, a mente um pouco mais aberta e perceber assim, não, realmente, eu acho que deveria ter filosofia e que não precisava ter pôquer. Mas pôquer não é jogo de azar. Mas faltou essa abertura aí. Mas o debate foi interessante. E aí, assim, conseguiu se aprovar. Eu imagino que tenha sido o curso assim que esgotou mais rápido as vagas. Eles tiveram que aumentar a quantidade de vagas, eram 30 vagas, depois aumentaram para 40, que é o limite das turmas, e em menos de uma semana todas as vagas foram preenchidas. E várias pessoas que queriam fazer acabaram não podendo, porque as vagas se esgotaram, e são pessoas que já querem fazer quando tiver uma nova turma. Então é uma experiência muito interessante e, como eu falei, dá a oportunidade de se falar de todas essas questões aí, né? De lógica, de raciocínio matemático, de psicologia, de estatística, tomada de decisões baseado numa elaboração de cenário. Porque assim, para cada jogada, para cada mão que acontece... Para cada rodada de apostas, você tem que fazer uma elaboração de cenário baseado em informação. Sim, já entra planejamento estratégico na história também. Exatamente. Planejamento estratégico, uma das coisas mais importantes que você tem é conseguir elaborar um cenário. Exato. Na economia. Prospecção de cenário futuro. E exatamente. Tudo mais. O que vai acontecer? Né? Quais são as possibilidades? Você sempre tem uma certa quantidade de informações... Né? E no poker você tem, por exemplo, as cartas que estão abertas, você tem uma certa quantidade de informações, você tem dimensionamento de tamanhos de aposta e tal, você vai reunindo informações. Você nunca tem todas as informações completas, mas você precisa rapidamente elaborar um cenário e, baseado nisso, tomar uma decisão. Que é de apostar, que é de aumentar, que é de correr, que é de blefar, que é... Rapidamente você tem que fazer isso. Então é uma coisa que ensina muito para a vida, porque esse é um processo que a gente passa, por exemplo, no mundo profissional, muitas e muitas vezes, né? É verdade. Essa disciplina da Univasf, ela era ministrada para alunos de que curso, Paulo? Ou de que cursos? Ela era aberta para alunos de todos os cursos. Então a gente tinha cursos de educação física, tinha uma quantidade de vagas reservada para educação física, que era do departamento, mas tínhamos alunos de medicina, de veterinária, de enfermagem, de administração, das mais variadas áreas. É, então 40 vagas era pouco mesmo. Esse aí, com certeza. Três turmas para poder dar caber todo mundo. Eu gostaria muito, na época que eu fiz faculdade, de ter uma matéria dessas, né, Ele? Ave Maria. Imagine, mas não tive essa felicidade. Aí eu perdi direto, eu tenho que repetir ela várias vezes. Deixa eu te perguntar outra coisa. Os alunos que fazem essas aulas de poker, esse curso de poker na faculdade, elas saem jogadores de poker ou as aulas que eram ministradas, elas passam muito pelo campo conceitual, campo da analogia com outras coisas, como o mercado de ações, o mercado financeiro, qualquer coisa do tipo? Não, ele era muito voltado para o jogo em si mesmo. Legal. Eu digo para você assim, não dá para dizer que as pessoas saem jogadores de poker. Elas saem assim com um instrumental suficiente para serem bons jogadores. Aí vai depender de cada um realmente, né? De cada pessoa e do que ele pretende, né? Se ele quer ser um jogador de poker, se ele vai ser um jogador recreacional, se ele quer só brincar com os amigos de vez em quando. Mas assim, todo o material necessário para ser um bom jogador ele vai ter. Ele vai ter muitas informações, muitos exemplos e prática também, porque parte do curso é prática, que ele vai jogar com outras pessoas que muitas pessoas não têm, ou que têm talvez intuitivamente, mas não de maneira sistematizada como esses alunos têm. Entendi. Apesar disso, eu imagino que essas aulas, elas não cheguem perto de um coach. Um coach é algo muito mais personalizado, não é isso? Muito mais próximo da realidade do jogador regular. Isso, porque o coach, digamos assim, ele é um estudo avançado. Digamos assim, o coach é uma especialização, um mestrado, alguma coisa assim, se a gente for comparar. Tô entendendo. Você busca um objetivo específico, né? Eu quero melhorar o meu jogo pós-flop, eu quero melhorar a minha parte intermediária de torneio, eu quero melhorar meu cash game online. Então você procura um coach, muitas vezes baseado num foco específico que você tem. Você já conhece o jogo, você já pratica, você já tem experiência, mas você sente que você precisa de um profissional, assim, que muitas vezes ele não vai trazer muita informação nova, ele vai trazer mais a questão situacional, o nível de agressividade, jogadas mais avançadas. Então, assim, se você for pensar no tempo de um coaching, no tempo desse curso, o tempo do curso é muito maior. Então, ele tem uma quantidade de informações muito maior. Você supõe que as pessoas que estão lá conhecem ainda pouco do jogo, então você parte do básico, como é que o jogo funciona, flop, turn, river, né? Apostas, as regras, né? Você parte do mais primário até o nível um pouco mais avançado, mas ele é mais genérico. E o coach, como você mesmo comentou, é bem mais específico, né? As pessoas buscam alguma coisa, inclusive quando define assim, com quem eu vou fazer o coach? E o coach muitas vezes também tem assuntos específicos. O direcionamento. Se xingou, torneio, cash game. Isso, fizer live, online, torneio, deep stack. Então, você busca um coach, assim, buscando sanar um gap no teu jogo, né? Para melhorar um aspecto específico. Me diga mais uma coisa, Paulo. Como é que você encara esse fato? Poker chegar até as universidades, para a importância para o jogo como um todo no Brasil, como é que você enxerga a importância disso, né, dessa entrada do poker na universidade? Bom, pensando naquilo que a gente comentou antes sobre essa imagem que o poker tem no Brasil, eu acho que tem uma importância assim, extraordinária. Porque é difícil você, quando você usa como argumento que o poker é ensinado em universidades, normalmente você já destrói uma série de argumentos que as pessoas possam ter contra o jogo. Porque a universidade não se associa a práticas ilegais, né? Não se associa a coisas que possam ser nocivas. Eu acho que nessa mudança de mentalidade, nessa mudança da visão que a sociedade tem sobre o poker, é um fato a ser comemorado e bastante elogiado a universidade, né? A abertura que eles têm dado para esse tipo de coisa, né? Exato, exato. Então, é um argumento bacana quando você vai falar sobre o poker, né? Quando você fala assim, o poker é ensinado nas universidades, então isso cria nas pessoas um impacto bacana. Já de cara tem uma abertura um pouco maior para você poder conversar e falar, né, sobre o aspecto de esporte do poker. Qual é a sua opinião, Paulo, sobre a regulamentação do poker no Brasil? O que, que você acha que vai mudar no cenário aí, para os jogadores? Como é que você enxerga a regulamentação? É legal, essa pergunta é interessante, porque eu acho assim, a gente está numa encruzilhada. A gente está num momento crucial para o poker no Brasil, porque nós estamos aí com um grupo de estudos no Ministério dos Esportes, e a gente tem que elogiar aí o trabalho incansável da Confederação Brasileira e do Federal, né? Igor Federal. O presidente que tem lutado incansavelmente pelo reconhecimento do poker. Então, se hoje a gente pode praticar tranquilamente, né, ir no clube, jogar, a gente deve muito a esse cara, né? É o trabalho que ele tem feito, junto com uma série de outras pessoas, obviamente, mas ele é o cabeça, né? A pessoa que cria as estratégias para isso, né? E uma das coisas que ele conseguiu foi criar no Ministério do Esportes um grupo de trabalho que está discutindo o marco regulatório do poker, né? Assim como tem marcos regulatórios de outros esportes. E a gente está numa encruzilhada justamente porque, assim, é uma corrida contra o tempo. Isso foi uma fala do próprio Federal quando eu participei do Campeonato Brasileiro de Pôquer por Equipes, que eu representei Pernambuco, né? Tive essa honra e essa felicidade de representar Pernambuco no Campeonato Nacional. E numa fala dele, ele colocou exatamente isso. Nós estamos com a possibilidade da regulamentação dos cassinos no Brasil. Se o marco regulatório do pôquer for aprovado antes da regulamentação dos cassinos, a gente tem uma vitória muito grande, porque assim o pôquer é o esporte que tem uma confederação oficial que regulamenta, que vai dar as diretrizes para isso, e o pôquer vai ser praticado em clubes de pôquer. Caso não saia essa regulamentação, existe um risco muito grande de que, com a regulamentação dos cassinos, o pôquer seja mais um jogo de azar, entre aspas, que vai ser praticado dentro dos cassinos e não vai se ter condições de competir com os cassinos, né? Então a gente está nessa encruzilhada e que é um momento importante. Sabe-se que a regulamentação vai trazer alguns aspectos que alguns jogadores não acham tão interessante, né? Que é a questão de taxação de todos os torneios que forem jogados e outras questões assim. Mas, como o próprio Federal falou, assim, é preferível uma regulamentação não tão boa do que nenhuma regulamentação. É verdade. Então a gente tá numa encruzilhada importante aí, né, que vai definir o futuro. No último episódio que a gente lançou, né, Poker para Noobs, a gente tocou um pouquinho nesse assunto da regulamentação, da legalidade do jogo. Falamos um pouquinho sobre isso também, né, porque a gente não pode... Eu vou repetir o que a gente falou lá, porque é importante, porque a gente está conversando. A gente não pode correr, na verdade a CBTH, né, já entende isso, que ela não pode correr o risco de que o poker seja taxado exatamente da forma que outros jogos, né? No último episódio eu dei o exemplo da Mega Sena. A Mega Sena é taxada em mais de 50%. Esse tipo de coisa inviabiliza o jogo no país praticamente. O cara que é profissional de poker, para ele deixa de ser atrativo jogar, né? Isso é um banho de água fria, na verdade. Então, assim, o que ele tá fazendo, ele botar essa bandeira debaixo do braço e correr atrás da forma como ele tá fazendo, é realmente muito louvável. E estamos todos aqui rezando para que ele consiga, né? Ele tem aí, quando o grupo de estudo foi formado, ele teve aí 60 dias, 180 dias, parece que renovável com mais 180, para que o estudo seja concluído, seja gerado um relatório que pode servir de base para um projeto de lei, isso. Não é isso? Uhum. Pois é, então assim, essa é realmente uma fase bastante importante e a gente tem que ficar atento aí, porque isso pode mudar tudo. É, sem dúvida. Vai mudar, assim, independente de como, vai mudar, seja para um lado, seja para outro, né? O poker, depois disso, dando certo ou não dando, vai mudar, né? E a gente, assim, pode mudar para melhor e pode mudar para pior, né? A nossa torcida é para que mude para melhor. Mas eu entendo assim que se conseguir, né, uma regulamentação, eu acho que o poker não pode ser equiparado, por exemplo, à Mega Sena ou a esse tipo de jogo. Porque se a gente for pensar friamente, a Mega Sena é um jogo de azar. Porque uma das características do jogo de azar, e que está lá na lei, inclusive, é, assim, é aquele jogo no qual você não tem influência sobre o resultado da aposta. Você depende só de sorte, é exatamente essa questão. Você não tem como jogar lá na Mega Sena e influenciar o resultado para que os teus números sejam sorteados. Mas você pode receber cartas ruins no poker e ganhar a mão e ganhar o torneio, mesmo não tendo recebido durante o torneio todo uma série boa de mãos boas ou tendo completado jogos bons. Então, a atuação faz diferença. Então, eu acho assim, que o que tem que se brigar nessa regulamentação é para que o poker tenha uma possibilidade de autorregulamentação. Ou seja, que a confederação, assim como a CBF tem como definir os rumos e as estratégias do futebol, que a CBTH tenha capacidade e autonomia para definir as estratégias e regular os regulamentos e a forma de funcionamento, né? Eu acho que não dá, e aí a briga tem que ser muito grande nesse sentido. Você não pode equiparar o pôquer à Mega Sena. Você tem que equiparar o pôquer ao tênis, ao vôlei, ao futebol, a outros esportes. Ao xadrez, né, que é um esporte da mente também, que tem confederações que organizam seus campeonatos, e tem confederações, federações municipais, estaduais, tem confederação nacional, tem árbitros treinados para aquilo, enfim, você tem toda uma regulamentação, né, definida pela confederação. Eu acho que a briga é essa aí. Para a gente fechar, Paulo, me diz aí o que é que você acha, qual é a sua expectativa com relação ao poker no Brasil, da forma como ele está hoje, com relação à evolução do jogo, à entrada de novos jogadores, à quantidade atual de profissionais, a estrutura que o Brasil tem hoje para poder dispor os jogadores de locais de jogo, né? Enfim, todos os aspectos aí, como é que você enxerga o futuro no médio, no curto, no médio e no longo prazo do poker no Brasil? Legal, vamos lá. Eu vejo assim que o poker no Brasil é um esporte que cresce muito. Sem dúvida nenhuma, é um dos mercados mais interessantes para as empresas que investem nisso, né? A exemplo de sites de poker, como a PokerStars, de vários anunciantes, né? O Brasil já tem o maior campeonato de poker fora de Las Vegas, né? Que é o BSOP Millions, um campeonato com maior quantidade de jogadores. Tem um campeonato brasileiro consolidado, com premiações expressivas, né? Esse ano, 1 milhão garantido em todas as etapas do BSOP, 5 milhões garantidos na etapa final, né? Então, assim, é um mercado em crescimento, é um mercado em expansão, e não poderia ser diferente pela característica do povo brasileiro, pela criatividade, pela perseverança, pela garra. Assim, o Brasil, sem dúvida alguma, um celeiro de craques no poker também, né? E à medida que mais pessoas forem participando, eu vejo uma evolução muito grande na quantidade de jogadores, por exemplo, que hoje vão a Las Vegas disputar uma WSOP. Se você pegar aí há 4 ou 5 anos atrás, era muito pequeno. Né? Não precisamos nem ir há 10 anos atrás. Há 4 ou 5 anos atrás, a quantidade de jogadores era talvez menos da metade, ou um terço dos jogadores que hoje jogam. Eu vejo vários clubes no país que disponibilizam como premiação para ranking, buy-in, viagem, estadia para jogar torneios lá. Então, aos poucos, essa experiência de participação nesses torneios também é importante para esses jogadores pegarem essa experiência internacional e conseguirem resultados mais expressivos, né? E a gente já tem resultados muito expressivos, né? Muitos jogadores brasileiros aí que estão trazendo bracelete e sendo considerado pelos próprios jogadores lá de fora, assim, em nível igual aos melhores do mundo, né? Seja no live, seja no online. Então, assim, só para citar algumas pessoas aí, a gente tem pessoas que trouxeram braceletes, o Foster, que fez uma mesa final de WSOP, né? Decano, Akari, que já trouxeram braceletes, assim como o Alexandre Gomes, de Curitiba, né? Que há mais tempo trouxe. Mas hoje a gente tem Caio Peçanho, Gabriel Goff, esse menino de Curitiba, Yuri, The Nerd Guy, que para mim é um fenômeno, né? Com aquela carinha de criança dele, é um fenômeno, realmente, o nível de jogo dele, assim, é impressionante, né? Essa semana a gente teve brasileiro cravando a etapa do EPT. Sim, né, de Dublin. Exato, na Irlanda, né? Então, assim, tem todas essas pessoas, João Bauer, Ariel Bahia, né, e tantas outras pessoas. Então, eu vejo assim, o cenário é muito favorável, né? Eu acho que tem muito para crescer ainda, acho que tem ainda... Eu não sei quantificar, mas assim, alguns milhões de pessoas que jogam seus home games aí, que jogam com a família no final de semana e tal, e da onde podem surgir novos talentos, né? a gente tem um mercado potencial aí para anunciantes, para marketing, para televisão, para empresas de serviço, organizadoras de eventos, etc. Então tem um mercado gerador de emprego, um potencial muito grande. É, então eu vejo assim que as perspectivas são as melhores possíveis. Agora o que a gente espera é que essa regulamentação do esporte aí seja concluída de uma maneira favorável, né, para que esse crescimento possa continuar. Tenho certeza que nós vamos ter logo aí brasileiro cravando, inclusive main event, além de muitos outros eventos aí. Algo que você tenha esquecido, que você queira colocar, alguma mensagem aí para nossos ouvintes? Rapaz, eu queria, na verdade, aproveitar para fazer um agradecimento aí pro pessoal de Petrolina, né? Um pouco esse podcast que a gente está fazendo aí foi baseado no conhecimento que a gente teve aí, né? Na experiência que eu tive aí. E dizer assim que foi realmente muito bacana os 2 anos que eu passei aí, né? E tenho muitas pessoas realmente que hoje eu considero como amigos, com as quais eu aprendi muito, das quais eu levei muitas bads, mas provavelmente dei mais bads do que levei, né? Deve ter muita gente que lembra aí de 5 e 7 off, 4 e 7 off, muitas mãos que eu jogo aí que às vezes, né, dava umas bads grandes no pessoal aí. Fico muito feliz pela oportunidade que eu tive, né, de ter chegado em Petrolina, de ter encontrado essas pessoas e talvez ter dado alguma contribuição aí pro crescimento do poker, né, em Petrolina, consequentemente no Brasil também. E muito feliz de ver vários jogadores com os quais mantenho contato até hoje aí tendo resultados muito bons, e tenho certeza que muitos deles daqui a pouco tendo resultados mais expressivos em torneios grandes aí como o BSOP e outros. Então queria agradecer a todos pela amizade, pelo aprendizado, né, por todos os momentos que a gente passou juntos aí. Certamente que você foi muito importante pro poker aqui da região, né? Sua experiência ajudou bastante, né? A ideia de fazer esse convite a você para nos dar essa entrevista também por conta disso, né? A gente sabe da sua bagagem, da sua história aí, que você já conhece boa parte do poker desse Brasilzão aí. A experiência como professor também é algo bastante diferente, e que a gente seria muito interessante que todo mundo pudesse ouvir de você como foi essa experiência, né? É algo muito legal que a gente tem para poder difundir entre a comunidade do poker, né? Eu lhe agradeço, né? É muito bom falar com você novamente. Que é isso, eu é que agradeço a oportunidade. Uma pena que nosso convívio acabou não sendo tão, tão longo, porque eu cheguei e alguns meses depois você teve que ir embora. É verdade. E tal, mas assim, nos encontramos nos feltros da vida aí. É verdade. Nos Foz de Iguaçu da vida aí, quem sabe. Da minha parte eu terminei, Paulo. Se você quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade. Legal. Não, só agradecer a oportunidade. Foi muito, muito legal, muito bacana. Agradeço por tudo aí. Um grande abraço para todos que ouvirem aí esse podcast. E parabéns pela iniciativa, né? Porque, como eu vi num comentário, né, no podcast, o Brasil é muito carente ainda desse tipo de programas aí para disseminar o poker em termos dessa mudança de imagem, mas também em termos de conhecimento, de aprofundamento, de estratégias, de conhecer perfis de jogadores, etc. Então, parabéns pela iniciativa e espero que tenha muito sucesso. Muito obrigado. E as portas do Hit Podcast estão abertas para você. Quando quiser voltar, quiser tratar de outro assunto, você está mais do que convidado. Legal. Valeu? Muito obrigado. Um grande abraço. Abração. Então, finalizando aqui, a gente gostaria de informar novamente nossos canais de contato. Você pode entrar em contato com a gente através do site, que é o www.runitwice.com.br. Através do Facebook, na nossa fanpage, né, do Facebook, que é no link facebook.com/hitpodcast, ou no Twitter, né, nós somos @hitpodcast no Twitter. Além do podcast, nós temos uma página com diversos artigos que a gente faz e que a gente traduz, alguns artigos show de bola que a galera faz, né, lá fora, que a galera que às vezes não tem muito acesso e tal, em inglês. A gente traduz alguns artigos bem legais também, então também acessem a página de artigos do Hit, porque tem muito conteúdo legal lá. Além disso, a gente pede a vocês que compartilhem esse podcast com os amigos de vocês, nas redes sociais, nos grupos de vocês no WhatsApp e tal, né? A galera do poker aí, do home game que vocês jogam. Então, compartilhem com a galera aí nossos episódios. Pedimos também que vocês, que a galera que usa o iTunes, avalie a gente, jogue lá suas 5 estrelinhas para poder ficarmos bem categorizados no iTunes e a plataforma sugerir nosso podcast como recomendado para a galera lá. A gente agradece demais a audiência de vocês, né? Mais uma vez. Espero que tenham gostado de mais esse episódio, né? Tenho certeza que a galera adorou essa entrevista. A entrevista show de bola. Mais uma. Até o próximo episódio. Antes de encerrar, de fato, ouçam aí mais um spot, né, de outro podcast. A gente tá com esse quadrozinho aqui para poder conhecer outros podcasts e, quem sabe, você assinar outros podcasts aí para ouvir também. Valeu? Grande abraço e até a próxima. Se você gosta, pratica ou tem curiosidade de conhecer esportes de aventura, queremos te convidar a participar do nosso bate-papo do Na Trilha e assim descomplicar aquele esporte que para você parece muito complicado. O Na Trilha tem o objetivo de simplificar e despertar em você, ouvinte, aquela vontade de testar novas aventuras. Acesse o nosso site ou assine o nosso feed e faça de cada programa a sua aventura. O nosso endereço é www.vcnatrilha.com.br www.vcnatrilha.com.br. Até lá!